essa aqui eu sinto um trem diferente, viu, gente? Puxa daí, que eu entudo aqui, mano. F-250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná. F-250, Bruta de Raça. Ela não anda, ela desfila.